Essa música é também uma reflexão para você lembrar que você nunca tá sozinho. O sonho que tive esta noite foi um exemplo de amor. Sonhei que na praia deserta eu caminhava com o nosso Senhor. Ao longo da praia deserta, quis o Senhor me mostrar cenas por mim esquecidas de tudo que fiz nessa vida. Ele me fez recordar cenas das horas felizes que a mesa era farta na hora da ceia. Por onde eu havia passado ficaram dois pares de rastros na areia. Então o Senhor me falou em seus belos momentos passados. Para guiar os seus passos eu caminhava ao seu lado. De fé tinha que aparecer quando passavam as cenas das horas mais tristes de todo meu ser. Então ao Senhor reclamei, somente seu rastro ficou. Quando eu mais precisava, quando eu sofria e chorava, o Senhor me abandonou. Naquele instante sagrado, Ele me abraçou, me dizendo assim: usei a coroa de espinhos, morri numa cruz e duvidas de mim. Filho, esses rastros são meus, ouça o que eu vou lhe dizer. Nas suas horas de angústia, eu carregava você.